hoje o assunto a ser colocado aqui, perdas. Perdas. Mas não perdas de objetos, tá? Perdas, às vezes, de pessoas. Às vezes, não. Geralmente, de pessoas. Como proceder? A gente vai tentar colocar aqui, eu falo a gente, porque eu não estou aqui sozinho. Sozinho eu não sou nada. Então, a gente está aqui com nossos guias espirituais, tentando colocar aquilo que é melhor para todos escutar. Perdas. É claro que não existe uma fórmula matemática, uma fórmula de física ou de química, ou mesmo de outros conhecimentos, né, de como proceder. Queremos colocar aqui de duas maneiras como é que a gente vai proceder com as perdas. Tanto das perdas da gente, de pessoas, da família nossa, que às vezes partem para a espiritualidade, e perdas de pessoas amigas nossas que perderam seus familiares, como nós procedermos junto delas. Porque a gente enxerga, às vezes, certas coisas, nos poucos velórios que eu compareço, muitos poucos, ou no cemitério, quando eu apareço lá, às vezes as pessoas elas não têm um pingo de sensibilidade, às vezes um pingo de solidariedade, assim, muito pouco discernimento ou pouca consciência, de às vezes falam demais. Quando um simples ato, às vezes, um simples olhar, ou às vezes um simples abraço, resolve muito mais do que muitas palavras, às vezes palavras que vão ao vento. Eu vejo muitas vezes acontecer isso. Esse negócio de meus pêsames, essas coisas, é coisa assim que a gente às vezes passa e as pessoas falam essas palavras automaticamente, como aquelas pessoas que rezam o terço, as Ave Marias e os Pai Nossos, uma atrás da outra, sem pensar, gente. Então, em primeiro lugar, como proceder com as perdas de pessoas queridas que fazem parte de outras famílias e que, às vezes, os filhos delas são nossos amigos. Ou o pai dessa pessoa é amigo nosso, ou o primo, ou a prima. Como funciona isso? Nós temos que ter sensibilidade para lidar com esse tipo de coisa. Começar a aprender a tratar as outras pessoas diferente. Não é bem assim chegar e falar um monte de coisa. Esses dias eu até estava lendo um livro sobre isso aí, né? É uma revista, Seleções, que eu leio há 50 anos. A revista Seleções. Então fala sobre como tratar as outras pessoas no momento da perda. É muito interessante. Então um abraço, às vezes um sorriso, um olhar, às vezes é muito mais interessante, muito mais benéfico, muito mais sensível, muito mais assim, como é que é, espontâneo, do que ir lá dar pêsames, porque a pessoa era isso, porque ele era bom, porque não sei o quê. Aí eles fazem um monte, um caminho assim, né? E a pessoa às vezes fica, a pessoa enlutada, no caso, né? Que perdeu, lá no lado do caixão e tal, fica até às vezes meia sem sabendo o que fazer. Então vamos aprender isso. Nós estamos dentro de uma casa espírita. E a gente, nós aqui que estudamos aqui, e vocês que comparecem aqui, nós temos que aprender a lidar com as perdas. Porque partindo de um princípio, perdas inclusive da nossa família. Eu sei, eu perdi meu avô, minha avó, a minha sogra, que eu adorava, perdi, muita gente não gosta de sogra, eu simplesmente amava minha sogra. Eu perdi minha mãe. Como proceder com essas perdas? Com essas perdas? Partindo de um princípio extremamente único, único não, verdadeiro, Jesus nos ensinou as palavras do nosso Pai, do nosso Pai maior, Deus, porque Deus é onipotente, Ele pode tudo, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele é onisciente, ele sabe tudo de nós, gente. E nada acontece sem que ele saiba. Ele sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Ele sabe tudo de nós. E ele não se ofende nunca. Às vezes, com a nossa raiva, com a nossa revolta, e muitas vezes essas revoltas por causa da perda de um familiar. Partindo de outro princípio, Deus é justo e verdadeiro. Justo e verdadeiro. Vocês acham que se nós perdemos alguém da nossa família, acontece por acaso? Ora, existem as máximas lá do Livro dos Espíritos, que são as leis maiores, são leis naturais, leis de Deus, leis divinas. A primeira grande lei é a lei da reencarnação, gente. Por que lei da reencarnação? Essa pessoa que faleceu ou que desencarnou, ela faleceu, desencarnou por algum motivo, ou por doença, ou por acidente. Nada acontece por acaso, porque para ela já está pré-determinado uma outra reencarnação daqui 30, 40, 50, 60 anos. E nós temos que aprender isso. A lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito, a lei do karma, é outra lei extremamente... Se nós estudarmos, nós vamos saber por que que as pessoas morrem. Ora, todos nós temos que partir um dia. Todos nós. Temos que chorar? Bom, mas quando é da nossa família, é claro. Por quê? Porque o nosso sentimento de amor e de respeito, de consideração para a pessoa que partiu, bom... Claro, gente, nós somos humanos, e humanos que somos, temos sentimentos, não é proibido chorar. Agora, assim, fica meio estranho quando as pessoas meio que estradulam, sabe? Partindo daquele princípio da reencarnação, não existe morte, o que existe é vida após a vida. Então, como que nós temos que proceder? Respeitando a lei divina, que no momento que a gente precisa partir, é porque aquele lá simplesmente está permitindo essa partida. Às vezes as pessoas mais novas, pessoas mais, às vezes elas, é claro que aí são, por exemplo, um acidente, pessoas que gostam de velocidade e tal. Eu, quando era jovem, sofri dois acidentes. Antes de casar, eu tinha 17, 18 anos, que quase eu parti para o outro lado. O que que eu tinha cometido naquela época? Quase que um suicídio involuntário. Por quê? Por causa da velocidade. Hoje, quantos suicídios involuntários acontecem por causa da velocidade? Esses feriadões aí que dão, vocês já viram na televisão? É, só mostra coisa assim, né? Morrem centenas de pessoas em todo o Brasil. Como proceder com isso? Bom, se sofreu um acidente, em primeiro lugar, a culpa do cara que correu demais, que foi imprudente, ou aquele que bebeu e foi dirigir. Como proceder com essas perdas? Essas perdas, bom, eles meio que colaboraram demais para que partissem. Mas Deus não esquece deles. Deus não esquece deles. Eles têm o seu lugar. Eles demoram um pouco para se desanuviarem após um acidente desses, é claro, porque o seu espírito, aquele espírito, ele pega, ele sai do carro assim, a velocidade que está, ele vai uns 30 metros para frente, para vocês terem uma ideia. O perispírito. Muitas vezes eles voltam para olhar o corpo deles e aí eles percebem que eles estão mortos. Leiam livros do André Luiz, vocês vão perceber. Leiam livros do André Luiz. Muitos que partem. E aí, como é que vamos? Como é que a família vai proceder com esse tipo de perda? Meu Deus, é uma perda trágica, gente. Extremamente trágica. Mas aconteceu. Aconteceu. Isso aí é um suicídio involuntário, gente. Pessoas que bebem. Pessoas que se drogam. Às vezes, elas vão partir mais cedo. Como é que vai ser a família? Como é que vai proceder com esse tipo de coisa? Nós não temos aqui como proceder? É uma pergunta. Nós não temos aqui uma fórmula correta. Ninguém tem. Mas sabemos que um dia todos nós vamos partir. Como que nós temos que proceder quando nós partirmos? Será que nós temos medo do desencarne? Será que nós temos o conhecimento bastante para saber que nós vamos partir somente dessa vida para uma outra vida? E que se nós aqui fizermos o bem, não importa quem, formos justos, formos coerentes, sensatos, lúcidos e pessoas de fé, moral, ética, pessoas... Gente, essas palavras estão esquecidas no nosso planeta. Moral e ética foram para o espaço, meu Deus do céu, foram para o espaço. Se nós aqui nessa existência sabermos fazer o bem, ser éticos, ser morais, não falarmos mal de ninguém, não criticarmos, não julgarmos, não reclamarmos de tudo, é muito difícil tudo isso. Vocês acham que quando nós partirmos, ou as pessoas que são assim, que já partiram, quem é que eles vão encontrar no outro lado? Meu Deus, seus antepassados, seus amigos que já partiram, espíritos de luz, eles vão estar no outro lado agradecidos pela partida, porque lá existe uma outra vida, muito melhor que essa, porque lá é a verdadeira vida. Aqui é uma passagem, gente. E nem o nosso corpo, nós somos donos. Porque nós vamos lá naquele caixão, no crematório, e vai apodrecer tudo, gente. Nós não somos donos, proprietários, nem mesmo do nosso corpo. Nem do nosso carro, nem da nossa casa luxuosa, nem dos nossos filhos. Não, nós criamos os filhos para o mundo. E não para nós. Então nós vamos partir. E se nós aqui fizermos tudo aquilo que foi falado anteriormente? Ótimo, gente. Ótimo. Estamos no caminho certo. Agora, se nós cultivarmos dentro do nosso coração raiva, ódio, desejos de vingança, mágoas, ressentimentos. Em primeiro lugar, nós vamos ficar doentes do fígado, do estômago, do pâncreas, dos rins, tudo vai funcionar mal, por causa do quê? Dos nossos pensamentos extremamente negativos. Então, gente, como proceder com nós mesmos agora? Fazendo o bem. Fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, mais uma vez. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São duas leis que resumem todas as outras leis dos 10 mandamentos. Muito obrigado.